Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 12 de maio de 2015. Destaques de hoje. Polícia Federal indicia 30 investigados na Operação Lava Jato. Petrobras recebe 157 milhões desviados por Pedro Barusco. Para a ONU, redução da maioridade penal poderá agravar violência no país. Brasileiros são detidos em operação contra mineração ilegal na Colômbia. Barack Obama conversa por telefone com o rei da Arábia Saudita. Em depoimento, Youssef diz que Planalto sabia do esquema de corrupção. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade de uma frente fria que chega ao Espírito Santo espalham muitas nuvens sobre o Sudeste. Pancadas de chuva fraca ocorrem a qualquer hora no litoral. Pode chover forte em Minas Gerais e no Espírito Santo. Não chove no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Região Norte. No norte de Rondônia e do Amapá, no Acre, no Amazonas e em Roraima, o dia terá períodos com sol e pancadas de chuva com raios. Pode chover forte. Nas demais áreas da região, chove a partir da tarde. Região Nordeste. Uma massa de ar seco ganha força e garante um dia de sol e sem chuva em grande parte da região. Há previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. O centro-oeste da Bahia tem sol e chuva com raios a partir da tarde. Região Sul. O ar seco polar predomina no interior da região. Faz frio. O sol fica forte no centro-oeste dos estados. Ventos marítimos espalham muita umidade pelo leste da região. Chove fraco no decorrer do dia no litoral norte do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina e do Paraná. Região Centro-Oeste. O tempo volta a ficar firme no Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso e de Goiás. No Distrito Federal e Centro-Norte de Goiás e de Mato Grosso, faz sol na maior parte do dia, mas as nuvens ficam carregadas com o calor e ainda ocorrem pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias.

30 investigados na 11ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada no mês passado. Eles foram indiciados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude em licitações. Entre os acusados estão 3 ex-parlamentares, que estão presos em Curitiba, na Superintendência da Polícia Federal. Em abril, a Polícia Federal prendeu os ex-deputados federais André Vargas, sem partido do Paraná, Luiz Argolo, do SD da Bahia, e Pedro Correia, do PP de Pernambuco. Condenado na ação penal 470, o processo do Mensalão. Nessa fase da operação, a Polícia Federal investiga suposto esquema de fraudes em contratos de publicidade do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal com agências de publicidades. O Ministério nega qualquer irregularidade nos contratos. A Caixa disse que abriu investigação para apurar os fatos. Mais de 10 quilos de maconha são apreendidos na zona norte de Natal e 2 são presos. Chamamos com esta matéria Francisco Silva com os detalhes. Policiais do 4º Batalhão realizavam um patrulhamento de rotina na Avenida Maranguape, bairro de Nossa Senhora da Apresentação, zona norte de Natal, quando abordaram um veículo tipo Palio que estava em atitude suspeita. Após uma perseguição até a rua Francisco Aprígio, os policiais conseguiram prender Gustavo Cleiton Basílio Carvalho, de 19 anos, que estava com 10 quilos de maconha prensada. Durante a prisão, o telefone do suspeito começou a tocar e do outro lado da linha estava Marciano Pinheiro da Silva, de 29 anos. Os policiais se passaram por Gustavo e foram se encontrar com o segundo suspeito, que foi preso em uma residência na Avenida Boa Sorte, com mais 2 quilos do mesmo entorpecente que seriam entregues ao jovem. Os dois foram encaminhados para a delegacia de plantão da Zona Norte de Natal. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, repassou ontem ao presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, 157 milhões de reais desviados pelo ex-gerente de serviços da estatal, Pedro Barusco. A devolução foi possível porque Barusco, investigado na Operação Lava Jato, assinou acordo de delação premiada, comprometendo-se a devolver os valores que recebeu de propina em contas secretas mantidas na Suíça. A transferência foi autorizada semana passada pelo juiz federal Sérgio Moro. O valor total bloqueado é de 204 milhões de reais. No entanto, conforme decisão de Moro, 20% foram mantidos em conta judicial, de modo a garantir o eventual pagamento de prejuízos causados a terceiros durante o esquema de corrupção do PT no Brasil. Na cerimônia, para o repasse simbólico, o presidente da Petrobras destacou que o recebimento da primeira parcela de recursos desviados da companhia reforça que a estatal está no rumo certo para superar a crise e voltar a ser orgulho para empregados e acionistas. A Justiça Federal já demonstrou entendimento claro de que a Petrobras foi vítima dos crimes descobertos pela Lava Jato. A Petrobras não entende que a condição de vítima deve ser tratada como facilidade. Ao contrário, estamos colaborando ativamente com as investigações desde o início, além de termos aberto, por iniciativa própria, novas frentes de apurações por meio de auditorias internas, disse Bendini. A Organização das Nações Unidas divulgou ontem um comunicado expondo sua posição contrária à redução da maioridade penal no Brasil. tramita no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, PEC 171-1993, que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. Para a entidade, a medida, se aprovada, poderá agravar o problema da violência no país, com graves consequências no presente e no futuro. Encarcerar jovens de 16 e 17 anos em presídios superlotados será expô-los à influência direta de facções do crime organizado, diz a nota. A ONU explica que a proporção de adolescentes que atentam contra a vida alheia é pequeno. Dos 21 milhões de jovens no Brasil, 0,013% deles cometeram atos contra a vida. Uma solução efetiva para os atos de violência cometidos por jovens passa pela análise das causas e pela adoção de uma abordagem integral em relação ao problema da violência, explica a organização. Para ela, são inúmeras as evidências de que a origem da criminalidade grave está em situações anteriores de violência e negligência das autoridades que governam o Brasil. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, hoje deve acontecer no Senado a votação para o ingresso ou não do advogado Luiz Fachin, indicado pela presidente Dilma Rousseff para preencher a vaga de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Não quero entrar no mérito da qualificação profissional do indicado, mas o que faz a história, a imagem de um cidadão, é a sua conduta, seus gestos, suas ações, seus exemplos. Quando se trata de um cargo desses, então, a atenção tem que ser redobrada, muito além das qualificações profissionais. Aproveitando a passagem dos 70 anos da Segunda Guerra Mundial, lembro que não se ignorou nunca os conhecimentos profissionais, científicos, dos médicos que perpetraram os horrores nos laboratórios nazistas. Por isso, foram condenados. Resguardadas as devidas proporções, o advogado Fachin tem contra sua pretensão a nota técnica do próprio Senado, que questiona o fato dele ter acumulado o cargo de procurador do Estado do Paraná com o exercício da advocacia particular. Isto, sabidamente, é proibido, mesmo que tenha o apoio da OAB paranaense, do Procurador-Geral do Estado e, estranhamente, do senador Álvaro Dias. Esta questão, na minha opinião, é mais técnica. O que argumento é o fato dos atos, dos gestos, dos exemplos manifestados em várias ocasiões da vida de Luiz Fachin. Nunca escondeu sua preferência e militância partidária. Gravou vídeos em defesa da candidatura de Dilma Rousseff nas eleições de 2010. Trabalhou em favor das teses do MST, uma delas advogando a abolição do direito constitucional à propriedade privada e embasando juridicamente a desapropriação de terras produtivas. Em síntese, atuou para a derrubada até de normas da Constituição para ajudar os seus, em síntese, a companheirada da época. Indago aos meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, se a presidente Dilma tivesse um mínimo de preocupação com a seriedade e responsabilidade do cargo de um ministro da Suprema Corte, não encontraria nomes mais isentos? Evidente que sim. Mas, como representante máxima do PT no poder, não deixaria de contemplar um companheiro, além de outros sob a mesma suspeita, com um cargo tão estratégico em meio a uma situação que exigirá do posto extrema isenção e zelo pelo respeito à Constituição, lei máxima do país. Desculpem-me os defensores desta candidatura, incluindo aí o senador Álvaro Dias. Não se trata de prestigiar ou contemplar simpatizantes da causa ou conterrâneos, e sim dos interesses maiores do Brasil e da responsabilidade da Corte Constitucional Brasileira. Não me parece que o indicado tenha os predicados necessários para isso, o da isenção e imparcialidade, por exemplo. Direto de Brasília, José Wojtschumann. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente francês François Hollande afirmou nesta segunda-feira que a França quer acompanhar Cuba em suas reformas econômicas, mas pediu a flexibilização das regras para facilitar o comércio e a instalação de empresas francesas na ilha. Sei que vocês tomam decisões econômicas importantes para fazer o modelo econômico cubano evoluir, disse Hollande ao fim de um fórum econômico em Havana, elogiando a lei de investimentos estrangeiros e a abertura de uma zona franca, aprovadas por Cuba. Estamos prontos para acompanhá-los, mas respeitando a sua identidade, o seu modelo, a sua independência. Para nós, esses são princípios essenciais. Nós não fazemos a economia como se estivéssemos fazendo negócios, acrescentou Hollande. Desejamos que suas regras sejam flexibilizadas e especialmente que nossas empresas possam administrar mais livremente seus recursos. Não é para nosso próprio interesse, mas para o que haja mais investimentos, disse. Para o presidente francês, é preciso outras mudanças. O presidente americano Barack Obama conversou por telefone nesta segunda-feira com o rei saudita Salman, após o anúncio de que o monarca não assistirá a uma cúpula organizada pelos Estados Unidos em Camp David. Obama e Salman falaram sobre a cúpula que reunirá os Estados Unidos e o Conselho de Cooperação do Golfo, disse o assessor de política externa de Obama, Bin Rhodes, minimizando a relevância da ausência do rei. Mais cedo, o ministro saudita das Relações Exteriores, Adel Al-Jubeir, descartou em Washington que a decisão de última hora tomada pelo rei Salman de não participar da cúpula tenha sido uma atitude de desprezo com relação aos Estados Unidos. A decisão não está relacionada de maneira nenhuma ou forma com algum desacordo entre os dois países, disse Al-Jubeir à imprensa na Embaixada da Arábia Saudita, na capital americana. Na sexta-feira, autoridades americanas tinham anunciado que o rei saudita havia aceito um convite para se reunir nesta quarta-feira com o presidente americano Barack Obama na Casa Branca, antes de uma cúpula em Camp David com líderes de países do Golfo. Uma grande operação na Colômbia contra a mineração ilegal atribuída à guerrilha das Farc resultou na detenção de 59 pessoas, entre elas, 4 brasileiros, informaram as autoridades nesta segunda-feira. Este passa a ser o mais duro e contundente golpe em mais de uma década, quem sabe um dos mais fortes da história contra a mineração ilegal e criminosa, disse o ministro de Defesa colombiano, Juan Carlos Pison, ao revelar os resultados da Operação Anastomos, realizada na semana passada no sudeste e no leste do país. Segundo as autoridades, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, principal guerrilha do país, e desde novembro de 2012, em negociações de paz com o governo para pôr fim a mais de 50 anos de conflito armado, se financiam parcialmente com extrações de minério ilegais na selva. O primeiro-ministro egípcio, Ibrahim Mahlab, anunciou nesta segunda-feira que tinha aceitado a demissão de seu ministro da Justiça, depois que este afirmou que a função da magistratura devia ficar reservada a uma elite. A função de juiz é muito prestigiosa para ser confiada ao filho do varredor, avaliou o ministro Marfouz Saber no domingo, em declarações a uma emissora de televisão que deram origem a uma corrente de críticas nas redes sociais. O governo respeita todos os componentes da sociedade e, especialmente, aqueles que exercem trabalhos manuais que contribuem para construir o futuro do país, insistiu o chefe de governo em Paris, onde está em visita oficial de 3 dias, segundo a agência oficial de notícias MENA. Segundo Mahlab, o ministro da Justiça decidiu se demitir em respeito à opinião pública. O ofício de magistrado é prestigioso e tem um certo status. O candidato deve vir de meio respeitável, declarou à televisão. Perguntado pelo jornalista sobre a possibilidade de que o filho de um varredor exercesse esta função, o ministro respondeu que, neste caso, ele cairia em depressão e a deixaria. Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes com as últimas notícias do dia. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas. www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Um dos mais míticos programas da Antena Web está de volta. Alma Lusa, exponente máximo da raiz da música portuguesa. Carlos Bonaparte apresenta um programa dedicado ao fado, ao canto alentejano, aos sons folclóricos, aos conjuntos típicos e a todos os que compõem a nossa música mais tradicional. Grândola Vila Moreira, terra da fraternidade, a solo ou em grupo. Almalusa, aos sábados, das 3 às 5 da tarde, com Carlos Bonaparte, no canal 1. Ao Senhor Fado. É o seu programa de fado no Canal 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Carlos Bonaparte apresenta um programa inédito na radiofonia. Aqui, o fado canta-se desde princípios do século XX até o ano atual. Escute e participe. Peça aquele fado que tanto gosta e deixe a sua dedicatória. Diga lá ao Sr. Fado, de segunda a sexta, às 18 horas, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou nesta segunda-feira que as investigações da Operação Lava Jato são conduzidas de maneira impessoal pelo Ministério Público Federal. Sem citar nomes, ele afirmou que o que se busca é o esclarecimento dos fatos e não uma ou outra pessoa. As declarações foram dadas durante evento na PGR, que celebrou a restituição de 157 milhões de reais desviados pelos ex-gerentes da Petrobras. Os valores já estão depositados na conta da Justiça Federal de Curitiba e serão transferidos para os cofres da estatal na próxima quarta-feira, segundo a assessoria da PGR. Os resultados são visíveis, porque o trabalho não está sendo impessoalmente conduzido. Não se busca o alvo de uma ou outra pessoa. O que se busca são esclarecimento dos fatos. Do esclarecimento dos fatos, chegamos à autoria que é necessária para a persecução penal, afirmou Janot. É um trabalho cooperado, integrado, absolutamente impessoal, trabalho profissional que não tem por objetivo outro que não seja a completa elucidação dos fatos com a imputação da responsabilidade de forma impessoal àqueles que contribuíram para a prática dos ilícitos, disse em seguida. Passageiros que pretendiam sair de Salvador ou desembarcar na capital baiana enfrentaram uma série de cancelamentos e falta de previsibilidade nos voos programados no Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães. O ambiente no aeroporto, por volta das 15 horas, era de tumulto nos guichês de atendimento das empresas de aviação. De acordo com o boletim da Infraero sobre a situação dos voos, atualizado às 18 horas, dos 88 voos domésticos registrados no dia, 15 foram cancelados e outros 29 que sofreram atrasos no aeroporto de Salvador. Segundo informações da Infraero, nesta segunda-feira, a pista principal esteve interditada desde as 13 horas e deve permanecer até o final da tarde, foi o que disse a Infraero. Não há um horário preciso de quando o serviço será finalizado, já que o tempo chuvoso na capital baiana interfere nos trabalhos de recuperação asfáltica. CPI da violência contra jovens negros e pobres constata impunidade na Bahia. Reportagem de José Carlos Oliveira. Diligência da CPI na Bahia constata impunidade nos crimes contra jovens negros e pobres. Os deputados da CPI da Câmara foram a Salvador nesta segunda-feira para ouvir depoimentos de parentes de vítimas, estudiosos da violência local e representantes de movimentos sociais e do governo do estado. A audiência pública ocorreu na Assembleia Legislativa da Bahia. No fim de abril, parentes de vítimas de chacinas já haviam vindo à CPI em Brasília para denunciar o descaso das autoridades diante das investigações. Na ocasião, citaram o assassinato de 12 pessoas no bairro da Cabula, em Salvador, em fevereiro deste ano, e uma série de mortes no município de Itacaré, no litoral sul do estado. Em comum, os casos mostram maioria de vítima negra, violência policial e paralisação das investigações, o que levou o coordenador do movimento Reaja, Hamilton Borges, a classificar a situação de execução sumária extrajudicial. Nesta segunda-feira, novos relatos de violência policial e de impunidade juntaram-se a esses. Para o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, esses casos repetem-se em quase todo o país e devem instigar a CPI a ajudar na adoção de um novo modelo de segurança pública. Nessa oitiva, ficou claro a necessidade. Nós temos políticas públicas que aprofundem o processo de transparência e de, não só, combate à violência e à impunidade. Nós vimos que as condenações por homicídio não chegam nem a 3%. A forma de combate ao crime é como se a população fosse uma população inimiga, portanto, oriundo do regime militar, não do conceito de polícia cidadã, mas o conceito do inimigo a ser combatido. Portanto, que uma prática da violência tem muito a ver com esse conceito de segurança pública que existe no Brasil. Na audiência pública, representantes das secretarias estaduais de Justiça e de Segurança Pública também detalharam algumas ações em curso, sobretudo o Pacto pela Vida, um plano do governo baiano para reduzir os níveis de violência no estado. Esta foi a segunda diligência fora de Brasília da CPI da violência contra jovens negros e pobres. Na semana passada, os deputados foram ao Rio de Janeiro, onde visitaram o complexo de favelas do Alemão, palco constante de conflitos que envolvem policiais, traficantes e milicianos e deixam um rastro de vítimas, muitas vezes inocentes. Para a relatora da CPI, deputada Rosângela Gomes, do PRB Fluminense, as diligências têm sido fundamentais para aproximar os parlamentares da dura realidade enfrentada por essas vítimas. Muito produtivo e espero que nos próximos estados tenhamos também a mesma produção que estamos tendo no Rio, como aqui também no estado da Bahia. São assustadores. Para cada jovem branco que morre, paralelo a isso, temos 21 jovens negros e pobres. Então, é um número muito alto e nós precisamos saber os dados, o que leva a essa quantidade de jovens negros e pobres terem as suas vidas ceifadas de uma forma tão brutal e banal. A CPI volta a se reunir nesta terça-feira para votar requerimentos e ouvir o professor e jornalista Edson Cardoso, militante da igualdade racial. Plenário deve votar nesta semana a MP 665. Reportagem de Érica Christian. Apesar de estarem na pauta do plenário há mais de um mês, os projetos que tratam do financiamento público de campanha e da prestação de contas das eleições pela internet não deverão ser votados. Por falta de acordo, as propostas deverão voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. A de autoria dos ex-senadores José Sarney, do PMDB do Amapá, e Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, prevê que as campanhas sejam bancadas com recursos do Orçamento Geral da União. O projeto determina o repasse de R$ 7,00 por cada eleitor, valor de 2011, para o fundo partidário, cabendo à Justiça Eleitoral transferir o montante para cada partido de acordo com o tamanho de sua bancada na Câmara dos Deputados. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defende o financiamento público de campanha como uma maneira de acabar com a corrupção ao citar o escândalo da Petrobras. O próprio delator agora do Lava Jato, ele falou que não existe financiamento empresarial no Brasil. O que tem é um negócio. e acho que o Senado poderia votar. E se nós não aproveitarmos agora, nessa comprovada promiscuidade que existe entre empresários financiando políticos e partidos políticos, e por fim essa jogatina, essa negociata, não sei em que momento nós vamos votar. Mas para o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado, de Goiás, é necessária a aprovação de outros projetos antes do financiamento público de campanha. Primeiro você vota sistema eleitoral, e depois você vota financiamento de campanha. Não tem como adequar um financiamento de campanha ao sistema eleitoral. Ele é majoritário, ele é distrital puro, é misto, ele é proporcional, ele é lista aberta, ele é lista fechada, o que que ele é? E aí você teria que criar um sistema de financiamento para atender aquele mecanismo de financiamento, para atender aquele sistema que você preconizasse. O outro projeto que obriga políticos e partidos políticos a publicarem 5 relatórios de prestação de contas entre julho e setembro já foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Érica Christian. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.